na internet. Você sempre em boa companhia com a Mangela FM. Mangela FM 101,9. Prepare-se para a festa que vai sacudir Timão. Tudo confirmado, vem o aniversário mais badalado de 2024. Eu estou falando do aniversário do Clube Mangelo. Você esperou e agora chegou o grande momento. 43 anos, há 4 décadas fazendo a alegria do povo. É sábado, dia 10 de agosto. Para comemorar essa grande festa, o clube traz para você a maior sensação do reggae do Piauí. Pancadão Império do Som. Pancadão Império do Som. Sucesso em qualquer lugar. Uma grande estrutura de som, um show de efeitos especiais e iluminação. Império do Som. Se é Império do Som, a galera dança. Participação da Radiola Musa de Lion. Radiola Musa de Lion. Simplesmente um show de qualidade. E atenção, o aniversário da casa, mas o presente é todo seu. Durante o evento, haverá um sorteio de 10 caixas de cervejas. É festa, é show, é aniversário. É sábado, dia 10, 10 de agosto, a partir das 20 horas, no Clube Mangelo. Comemorando 43 anos e o show fica por conta do Pancadão Império do Som. Império do Som. Por onde passa a casa cheia e na abertura do show, Musa de Lion com Francelo Pedra, ingresso antecipados na portaria do clube e na panificadora Valci Júnior, no balão da Rua 100. Convide todos os seus amigos e vamos apagar as velinhas desta grande festa de aniversário. Apoio panificadora Valci Júnior, no balão da Rua 100. Zelão Moto Peças e Serviços. Pizzaria Davona, na Avenida Luiz Firmino de Souza. Casa da Costela, em frente à Lotérica da Formosa. E Arécio Pedra, o Pedrador. Melhor plano de assistência familiar é na Pax União. Clínica de primeira com menor preço do mercado é na Pax União. Consulta de vista grátis é na Ótica Pax. Na Pax União, melhor serviço funerário e o melhor atendimento é na Pax União. Tudo pela vida. Com o Depósito Carroceiro Bebidas, o seu evento é sucesso garantido. Depósito Carroceiro Bebidas, localizado na Rua 22, número 1067, no Parque Alvorada, entre as ruas F e G. Temos cerveja gelada de todas as marcas, bebidas quentes, uísque, água mineral, cajuína e refrigerantes. E entregamos a domicílio. Ligue e faça seu pedido. 869-94420188 ou 869-9441-4408. Alugamos mesas e freezers para toda a região. Garanta o sucesso do seu evento. Venha para o Depósito Carroceiro Bebidas, na Rua 22 do bairro Parque Alvorada, entre as ruas F e G. Aceitamos Pix e cartão de crédito. Todo fim de semana tem cerveja estupidamente gelada na promoção. Venha garantir o sucesso do seu evento no Depósito Carroceiro Bebidas. Está precisando de uma motocicleta? Solução é Fábio Henrique, da Sol Nascente Motos em Timon e Teresina. No consórcio financiamento e à vista, faça seu orçamento com Fábio da Sol Nascente. 869-8804-6334. 869-8804-6334. Você de moto nova é com Fábio Henrique, da Sol Nascente Motos. Ligue ou mande mensagem no zap 869-8804-6334. 869-8804-6334. Fábio Henrique, da Sol Nascente Motos. Com o aplicativo da Mangela FM, você ouve nossa programação onde e a hora que quiser. Baixe agora mesmo na loja de aplicativos do seu celular. É rápido, é de graça e você pode levar a Mangela FM para onde quer que você vá. Dá para ouvir suas músicas preferidas e acompanhar nossa programação o tempo inteiro. Mangela FM, cada vez mais perto de você. Meus olhos coloridos. Chegou o Intimon, quem realmente se preocupa com a saúde dos seus olhos. Chega Timon, a ótica cajuína. Tem uma melhor visão do mundo. Enxergue a vida com bons olhos. Temos a melhor equipe de profissionais para lhe atender. Somos as Óticas Cajuína. Os melhores produtos, as melhores marcas de óculos do país. Estamos lhe esperando. O nosso endereço é Avenida Presidente Médici, 1172, no Parque Piauí, em frente ao Cemitério São José. Ótica Cajuína. O nosso maior compromisso é com a saúde dos seus olhos. Faça-nos uma visita. Estamos esperando por você. Avenida Presidente Médici, número 1172, no Parque Piauí, em frente ao Cemitério São José. Estamos de olho em você. A Sorridentes, rede de clínicas odontológicas mais premiada da América Latina, está de portas abertas para você e sua família. Chegou a nova unidade Timon. Lá você vai contar com os principais tratamentos odontológicos para ter o tão sonhado sorriso das celebridades e a conveniência de resolver tudo num só lugar, com aquele carinho no atendimento e qualidade absoluta nos serviços. Agende uma avaliação ligando para 99-3199-3950 ou visite a clínica na Avenida Presidente Médici, sem Parque Piauí, Timon. Sorridentes, simples como sorrir. Responsável técnico, Dra. Adriana Passos Amaral, CRO 02434-NA. Atenção, galera do esporte, galera do futebol, venham marcar mais esse gol de placa. Estão abertas as inscrições para o Campeonato Adulto da 2ª Divisão de Futebol de Timor. Organize seu timaço e faça a inscrição até o dia 20 de agosto, no Ginásio de Esportes Francisco Carlos Jansen, na Avenida Teresina, no horário das 8 às 13h30. Estamos esperando por você. Seja também campeão. Agora em Timon, você pode contar com a Bom Clima Refrigeração, filial Timon, na Avenida 3, Parque Piauí 2, entre as ruas 20 e Rua do Fio. Temos os melhores profissionais na área de refrigeração, consertos em geral em máquina de lavar roupas, geladeira, freezer, bebedouro e ar-condicionado. Fazemos o seu orçamento sem compromisso. Fone o WhatsApp 99-98811-2277 ou 86-988-296875. Aceitamos Pix e cartão de crédito. Bom Clima Refrigeração Filial Timor. Bom Clima Refrigeração Filial Timor. Onde o calor não tem vez. Agradece o Reginaldo Bom Clima. Você sintoniza 101,9. Rádio Mangela FM. Rádio Mangela FM. Informa a hora certa. 8h41. Essa é a Rádio Mangela FM 101,9. Indo mais longe pra ficar perto de você. Mais música pra você.